AngustiaVisMoral.com.br. Pode passar um dia, uma semana, um mês e um ano, e por você chorei um oceano. Eu vou até a Marte pra dizer que te amo, te amo. Pode passar um dia, uma semana, um mês e um ano, e por você chorei um oceano. Eu vou até a lua pra dizer que te amo, te amo. É mais uma composição do Rihanna. Eu senti que aquele beijo foi de despedida. Senti que aquele abraço era uma partida. Nunca mais eu vou ouvir você dizer: não vivo sem você. Queria entender o que se passa na sua mente. Queria de verdade saber o que você sente. Fala a verdade, não me engana não. Toma cuidado, um coração ninguém faz de brinquedo. Um homem de verdade não se conta nos dedos. Igual a mim não vai achar tão cedo. Olha que toma cuidado, um coração ninguém faz de brinquedo. Um homem de verdade não se conta nos dedos. Igual a mim não vai achar tão cedo. Pode passar um dia, uma semana, um mês e um ano. Você chorei um oceano. Eu vou até a Marte pra dizer que te amo, te amo, te amo. Pode passar um dia, uma semana, um mês e um ano. E por você chorei um oceano. Eu vou até a lua pra dizer que te amo, te amo. Ô, caneta de respeito. É sucesso todo do vaqueiro, bom de forró no Rio. Senti que aquele beijo foi de despedida. Senti que aquele abraço era uma partida. Nunca mais eu vou ouvir você dizer: não vivo sem você. Queria entender o que se passa na sua mente. Queria de verdade saber o que você sente. Fala a verdade, não me engana não. Mas toma cuidado, um coração ninguém faz de brinquedo. Homem de verdade não se conta no dedo. Igual a mim não vai achar tão cedo. Olha que toma cuidado, um coração ninguém faz de brinquedo. Um homem de verdade não se conta no dedo. Igual a mim não vai achar tão cedo. Pode passar um dia, uma semana, um mês e um ano, e por você chorei um oceano. Eu vou até a Marte pra dizer: ouviu, Dom?